Eu queria que você fechasse os olhos agora. Senhor, e nós clamamos a Ti, a ação do Teu Espírito nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade neste lugar, na nossa mente e no nosso coração. Por isso, traz revelação aos Teus filhos nessa hora. Peça a Deus para te revelar se alguma coisa na sua vida tem se tornado um ídolo que tem impedido você de seguir o caminho verdadeiro. Seu ídolo pode ser uma circunstância, mas Deus quer te libertar hoje. Pode ser um desejo não realizado, algo que você queria muito. Deus quer te libertar hoje. No dia que você entrou nesse pacto com Deus, a sua única obsessão deveria ter passado a ser servir a Deus eternamente de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e amar a Deus acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Enquanto o Senhor continua ministrando o seu coração, pode abrir seus olhos. Jeroboão foi um rei que teve 10 tribos de Israel sob o seu domínio, exceto as tribos de Judá e de Benjamim. E um dia ele resolveu construir 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse, o povo de Deus, 10 tribos das tribos de Israel. Sabe por que ele fez isso? Abra sua Bíblia, mais uma vez, em 1 Reis, no capítulo 12. Depois você pode ler para você entender toda a história, mas agora nós vamos concentrar nessa ação de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25, diz assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Ou seja, não vão mais. Não precisam de vocês subirem a Jerusalém, porque eles tinham o costume de subir para adorar. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Você consegue imaginar isso? O povo de Deus, depois de passar tudo que eles passaram, com tudo que foi trazido de palavra, né, de geração a geração, um rei que sabia e conhecia o poder que havia na obediência às leis de Deus, tentar bloquear isso na vida do povo, dizendo: não, não vai a Jerusalém mais. A gente leu que ele falou que se eles fossem, o coração deles ia se tornar, eles iam se unir novamente, né? Provavelmente as 10 tribos iam se voltar para o rei de Judá, que estava com as outras 2 tribos, Judá e Benjamim. E ele não queria isso, porque eles iam matá-lo. E ele ia deixar de ser rei, e as 12 tribos iam ser governadas por Roboão. Como ele sabia que impedir a adoração impediria o povo de caminhar no caminho correto, porque seria o caminho correto? E isso me chamou tão atenção, isso é tão sério e interessante, ele ter construído 2 bezerros e o povo começou a adorar aqueles 2 bezerros, ídolos. E essa passagem, ela nos ensina que a idolatria, ela bloqueia a nossa adoração verdadeira a Deus. Nós não vamos estudar isso hoje, mas Jerusalém é o lugar da adoração. Cadê o Geraldo? Né, Geraldo? Jerusalém é o lugar da adoração. O ir a Jerusalém para adorar, né, hoje nós, né, nós adoramos ao nosso Deus. Hoje não precisa ir a Jerusalém mais, porque nós somos templo do Espírito Santo, mas nós precisamos chegar nesse lugar de adoração, nós. Quando aqui Bianca estava louvando e, né, falando, vamos adorar ao Senhor, é chegar nesse lugar da adoração. E eu sei que tem irmãos aqui buscando chegar nesse lugar da adoração, serem encontrados por Deus como verdadeiros adoradores. E Deus hoje te dá uma chave. Quem sabe não tem algum ídolo na sua vida que está te impedindo de chegar ao lugar da adoração. Hoje, Deus amplia a sua visão e abre o seu entendimento e pede para você botar fora esses ídolos e destruí-los totalmente. Amém? A idolatria tem impedido muitos irmãos de chegar até a esse lugar de adoração genuína. E eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. E eu vou pedir a Bianca para vir aqui com Samuel, a Paula, a Daniela, ou Samuel, Dani, quem estiver aqui perto, Paula. Você vai fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. E você vai ficar no seu lugar, pedindo a Deus que traga revelação sobre a sua vida nessa hora. Se há algum ídolo na sua vida, pode ser uma pessoa, pode ser seu marido, pode ser sua casa, pode ser seu filho, que está te impedindo de chegar à verdadeira adoração. Hoje, nós profetizamos destruição total. Caia por terra toda mentira do diabo na sua vida. Em nome de Jesus. E tudo que te impede de chegar à verdadeira adoração. Em nome de Jesus. Irmão, se Deus falou com você hoje à noite e você quer expor o seu coração a Ele, confessar o seu pecado, arrepender-se, se derramar diante dEle, mais do que isso, se consagrar exclusivamente a Ele, renovar a sua aliança com Ele. Você tem uma aliança com o Deus eterno. Você é povo escolhido de Deus. O Senhor requer obediência, mas Ele requer obediência, porque Ele quer te dar o fim que você deseja. A palavra do Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. E se você teve hoje, do Senhor, um toque na sua vida e você quer experimentar essa vida de verdadeiro adorador, e se você quer que caiam por terra todos os ídolos da sua vida, fique de pé. Fique de pé no seu lugar. E se você tiver liberdade, vem à frente. Vem aqui e fale: Senhor, a partir de hoje, eu renovo minha aliança com o Senhor. Se alguma coisa muito específica Deus te mostrou, entregue no altar dEle hoje. Peça perdão, me perdoa, Senhor, porque eu não sabia que eu estava sendo idólatra. Isso era idolatria na minha vida, mas eu não estava tendo esse entendimento. Mas hoje cai por terra, em nome de Jesus. Cai por terra hoje. Ah, Deus, e tudo que obstrui, tudo que impede, toda barreira é destruída nessa noite. Porque o teu povo veio aqui para te adorar. E o Senhor merece, porque só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é Deus acima de todos os deuses. Não há semelhante a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. E se você quer se prostrar diante do Senhor no altar dEle, venha. Venha. Estabeleça. Renove a sua aliança com o Senhor. De servi-lo. De amá-lo. de viver obedecendo a sua palavra, de fazer a vontade dele, não a sua. Em nome de Jesus. E eu vou pedir os líderes de célula que venham aqui à frente. E eu vou pedir para que você saia do seu lugar. Você que se levantou, venha para o altar do Senhor. Venha para o altar do Senhor. Nós nos damos em sacrifício ao Senhor como um presente. Nós damos a nossa vida no altar. É falando, Deus, estou aqui no teu altar. Faça o que o Senhor quiser com a minha vida. Ah, Senhor. E se alguém que está aqui nessa noite ainda não entendeu o chamado do Senhor, eu libero sobre essa vida a palavra de autoridade, de que todo domínio do diabo cai por terra nessa noite. Toda fortaleza na mente, toda barreira cai por terra em nome de Jesus. Pode chegar à frente para que os outros possam se chegar. Venha bem mais para frente. Nessa hora você não tem que ser tímido para vir para frente. Porque é diante do Senhor que você está. Não é diante de mim nem de ninguém que está aqui à frente. Você está diante de Deus. O Deus Todo-Poderoso que te criou e te formou. E que te viu no ventre. Que te viu substância ainda informe. Ele te ama. Ele te ama e por isso Ele traz essa palavra para você hoje. Porque Ele quer restaurar e renovar o seu coração. Peça a Ele que crie sim em você um coração novo, puro, um coração adorador, uma vida de adorador. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo.